quero dizer que há aqui grandes derrotados hoje no nosso concelho. O principal derrotado foi aquele que me traiu e que foi pela coligação, pela sua ambição, sem princípios, sem ética, e por isso teve o resultado que merecia. Depois há mais derrotados, como eu lhe digo. O segundo derrotado é o presidente da Comissão Política, o João Brito, que já nas últimas eleições em 2017 teve uma grande derrota, e hoje tenho que lhe dizer que ele, para prestar um bom serviço ao PSD, deve-se demitir, porque se tivesse vergonha já se tinha demitido em 2017. Depois há outro derrotado que os acompanhou e que fez parte, que é Mário Alves. Mário Alves, outro derrotado nestas eleições, e o PSD ainda não percebeu que enquanto tiver Mário Alves nunca ganhará uma eleição, nem que o Presidente a conseguia. Mas há mais derrotados. Fernando Tavares Pereira tentou influenciar, tentou se meter na eleição e hoje perdeu Tábua, e perde em Tábua e perde em Oliveira do Hospital, porque ele jogou em dois terrenos. Queria ser eleito em Tábua e depois mandar em Oliveira do Hospital através do candidato sobre negócios. E ele comigo nunca teve negócios. Outro que é grande derrotado é António Lopes, que não tem moral, que talvez seja a pessoa com menos moral e com menos ética de todos, que faz, e as crónicas que é um centro, quando é um insolvente, completamente um insolvente, e por isso muito parecido aos Berardos deste país. E depois teve um pasquinho ao serviço, até de papel, entre ele, Fernando Tavares Pereira, todos um pasquinho ao seu serviço, e não nos conseguiram derrotar. Perceber. Quanto ao seu adversário direto, Francisco Rodrigues dos Santos também perdeu nesta eleição. Francisco Rodrigues dos Santos, eu penso que ele tinha anunciado a derrota muito antes, quando disse que isto era um diferente. De qualquer maneira, Francisco Rodrigues dos Santos, eu penso que ele veio numa tentativa de salvar o Conselho do Oliveira do Hospital. Mas eu penso que o fim político dele começou precisamente, e a morte política dele começa em Oliveira do Hospital a partir de hoje.